de rachar na biqueira. Mas vai sempre essa truta, não é dessa maneira que se vence. Sei que no crime ninguém vence, então nem tente. Vem Deus e segue quente. Não deixe que a serpente destrua seu lar, sua família, seu orgulho, seu caráter, sua autoestima. Várias chacinas, o mesmo rosto e não muda. Escravidão, racismo, vem mais forte do que nunca. TV escraviza, os boys discriminam, os polícia enquadra, os manos se entrega por nada, não vira mentira. Meu povo é forte, mas não demonstra sua força. Falam da boca pra fora e da pistola vem a forca. Mas morra, o ódio no morro é o cativeiro. A ilusão dos parceiros é ganhar muito dinheiro. Eu lamento pra pagar o tempo inteiro de Honda Civic e se afogar no whisky. Uma frustração, meus irmãos na contramão. A rua não é parque de diversão. Mal perpetua quem vacila. Assim no óbito a periferia padece, onde tudo acontece. Dois homens, adultos e uma criança que foram malhados. Saiu pra brincar e levou tiro na cabeça. Saiu pra brincar, joga bola e levou tiro. Onde tudo acontece. Um lugar lá muito violento. Um tiroteio, trocaram tiros com policiais militares e foram baleados. Onde tudo acontece. E dá um tiro com a criança brincando. Ela foi, pegou ele no colo e o último suspiro foi no colo dela. Sem dinheiro. Eu dou a letra pros pivete. Vários pé de breque. No back, sem breque. Vai fundo, é o jogo, esquece. As mina quer, sempre pra um rolê. Respeito e proceder, pra manter a dignidade. A chave, liberte-se da algema da carne. Vai na fé, seu esforço, quanto vale o mais que puder, seja forte. A vida ensina na fé, não na sorte. Perverso é o pensamento do homem, no chicote. Ganhar política só engana pelo voto. Maluco vira estrela e faz questão de esquecer o passado. Pobre neurose, o crime no peão faz questão do enquadro. Pega o sistema de refém, monstro alto. Arrasta o poder como vítima em defesa. Na caça os homens faz o cerco, escapa sem surpresa. Fuga cinematográfica, tipo de filme. Paga em real, aqui os mocinhos fazem parte do time. É o crime acima da fiança do estado, que dá mansão e carro zero pros gans e pros delegados. Engana o noticiário e passa longe do radar. Liberdade assistida, longe dos muros da Dakar. Ouvi falar que por lá o mal prevalece. Onde tudo acontece. Onde tudo acontece. Chega num lugar que não é ladrão e queira se reabilitar com o Estado, sem chance que ele se torne um ladrão. Tem que se tornar, senão morre. Onde tudo acontece. Pelo amor de Deus, chama a espinhaça lá pra cobrir ele. Pelo amor de Deus, chama logo. Senão ele não existe, não, gente. Onde tudo acontece. A população está até na cela do seguro. Hoje, 13 homens dividem um espaço. Eu vi os sonhos de pivete. Tem mó fim triste, longe dos campos. Um adianto no crime, quem disse? Adeus o sonho da vitória. A glória infelizmente faz parte da história. Minha trajetória, quem não quer? Tem o melhor do bom, sangue bom. Mó respeito na função com os irmãos, você sabe. Respeito é a chave aí, valeu truta. A vida é tipo uma roleta russa. Rua movimentada, os parceiros camarada. Mó lua varia gelada, pra variar, liga os caripá. Traz os couro, em couro, pilantra sobe o morro, toma couro, vou nessa. Festa é festa, curte, se tá no jogo é pra vencer, por Deus. Lute é nós na Pulitzer, atitude como quiser, tô envolvido. Sem maldade na amizade, na paz é aquilo, é comigo. Se envolve, vai lá, se envolve. Na vida ninguém é mais, e nem menos que ninguém mais. Então não trai, quem nem te atrai não vacila. União e respeito, selam o elo da vida. Vai lá, dá o exemplo pros pivete. Onde tudo acontece. Perseguição policial. Acaba em acidente. Onde tudo acontece. Sua escola, um ponto de tráfico de drogas. Seu brinquedo, um revólver. Quanto vale uma vida? Não vale nada. Onde tudo acontece. A informação que estão assaltando, praticaram um arrombo. Estão correndo aí no meio desse lugar. Estão escondidos nesse momento. Onde tudo acontece. Tocou o telefone, aí fui atender. Aí era a moça. Dá pra senhora vir aqui? Que teu filho foi. Atiraram nele. Eu falei, ai meu Deus do céu, pensei que era trote, antes fosse trote, meu Deus, mas cheguei lá, é a realidade.